Na luz da manhã uma flor a brotar. Vitória, meu sol sempre a brilhar. Com um sorriso doce ela veio pra ficar. E na minha vida veio me transformar. Ô Maria Paula, mãe do meu coração, teu amor é a força, minha inspiração. Cada momento ao teu lado uma canção. Juntas eternamente, somos por união. Lembro do dia em que te conheci, teus braços abertos, um lar pra mim, a doçura de uma mãe, amor sem fim. Com cada passo juntos construímos assim. Ô Maria Paula, mãe do meu coração, teu amor é a força, minha inspiração. Cada momento ao teu lado uma canção. Juntas eternamente, somos por união. E quando as flores dançam ao vento, sinto que o amor só cresce, é o sentimento. Vitória.